Portal do Arrocha. Christian Costa. Um abraço ao compositor Osmar Oliveira. Estamos juntos. Então sua tristeza é essa. Outra vez você ficou sozinha e ele foi pra festa. Você chorou. Ele tá mandando foto dizendo pra você que está sozinho. Ele está te iludindo, dando uma de espertinho. Tô chegando em seu apartamento, diz que você vai me deixar entrar. Você não vai mais ficar sofrendo. Estou aqui pra te amar. Sofrendo, estou aqui pra te amar.